Porque a gente pode se perguntar, Nazareno, por que que Deus permite tanto sofrimento na Terra? Por que que Ele permite tantas pessoas más, terroristas, homens-bomba, serial killers, psicopatas, estupradores? Por que que Deus permite tantas pessoas más, junto das pessoas boas? Ele não é onisciente, não está lá na questão número 13 de O Livro dos Espíritos? Por que que Ele permite isso? E nós não entendemos. Porque nós nos perguntamos, por que que Deus não colocou os espíritos maus em um planeta e os espíritos bons em outro planeta? Não era mais fácil? Nós não teríamos essas dificuldades. E é o que vai acontecer. É a visão espírita do Apocalipse, que não é final dos tempos, nos diz Carlos Torres Pastorino, é final do ciclo. No final do ciclo do mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, quando a Terra passar para um mundo de regeneração, os espíritos maus emigrarão daqui. Irão para um mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, nos dizia o Cristo. Então, nós estamos aqui em prova. Os bons que vemos hoje aqui não são tão bons assim, não. Nós não somos aquelas ovelhas bem branquinhas, não. Somos umas ovelhas cinzas, de garras afiadas, dentes amolados. Você mexer com a ovelha cinza, ela dá uma mordida. Fomos os lobos de ontem. Estamos aqui sofrendo muitas vezes os equívocos que cometemos em vidas passadas. Nazareno, e agora? O que é que vai acontecer? A nossa prova é suportar o mal, receber o mal que nós mesmos provavelmente cometemos em existências passadas e perdoar, aceitar, educar, prender sim os maus, porque será bom para eles, para que não se comprometam mais assassinando, prejudicando outras pessoas. Mas a nossa prova é perdoá-los, amá-los. Por isso, Cristo dizia, amai os vossos inimigos, porque se vós amardes apenas vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Que seja a vossa justiça superior à justiça dos publicanos, amai, pois, os vossos inimigos. Então, nesse mundo de provas, expiações, a gravidez fora de época vai ser uma grande prova, uma grande oportunidade para a mãe se redimir de muitas faltas, de fortalecer a sua fé, de exercitar a renúncia para que nos tornemos, sim, espíritos felizes, espíritos melhores e termos a alegria de ser mãe. Se não fosse Maria de Nazaré, que teve uma gravidez, até hoje, polêmica em muitas correntes religiosas, até mesmo na doutrina espírita, se ela não tivesse a firmeza de ter o seu filho, de ter que fugir para o Egito porque estavam sendo perseguidos, segundo as tradições, o rei Herodes mandara assassinar todas as crianças e ela foge. Se não fosse José, esse espírito tão esquecido, tão omisso nas Escrituras, pela sua humildade, mas não pela sua renúncia, de estar ao lado de Maria, de aceitar os desígnios de Deus e acompanhá-la, para que eles fossem os mensageiros, aquelas pessoas, os instrumentos pelas quais nós conhecemos Jesus, esse sol da humanidade. Então, meus amigos, nós queremos encerrar dizendo que não tenham medo de engravidar. O irmão Jacó, no livro Voltei, quando chega ao mundo espiritual, apesar de ser um grande trabalhador da doutrina espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, chegando no maior, no mundo maior, sendo recebido por Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, vê passar diante dele uma senhora cercada de criancinhas, alçando